Porcaria. Pisei de novo no piniquim de prato que minha avó me deu, gente. Mais um dia dessa existência maldita nesse sertão desgramado. Zé Firmino, você tá dormindo? Aí, dá o chato do meu patrão. Tô não, senhor coronel, tá na precisança, deu? Não é nada não, só queria fazer uma rima. Fazer rima? E esse sujeito pensa que nós é besta só. Mas eu vou mostrar pra ele que besta eu não sou mesmo. E eu sei fazer terreto. Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Meu nome é Zé Firmino, sou filho do soldado que agarrou a força, a doida do sobrado. Cresci sem tomar Todd, nunca andei de velotor, não bebi morção Scott, não tomei carcigenol. Cresci no sofrimento, a miséria me cercava. Agarrei planta, cebola, ver se as coisas melhoravam. Mas a seca matou tudo. Tentei criar galinha, os moleque pulou muro e comeu minhas bichinhas. Que sacanagem, menino! E nem usar camisinha só. Plantei a mão num cara que era filho do prefeito. Os polícia me espancaram no avesso e no direito. Tentei plantar manjoca nos terrenos do amulata. Ela olhou minha plantinha, mandou eu plantar batata. Eu pensei, é, a vida é o cão de saia. Plantar não é minha praia e eu vou mudar. Fui lá pro sertão do Quixada, né? Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Esse rap foi feito em riba de uma carroça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Fui trabalhar no sítio de um doutor coronel. O sujeito era esquisito, me fazia de mulher. Eu fazia obrigação, era bom dona de casa. Mas a imaginação do sujeito criou asa. Pedia beijo de língua, mas eu não dava. Porque esse rap foi feito em riba de uma carroça. Não fala nada de nada, é um rap da roça. Esse rap eu escrevi no meio da minha paioça, não fala nada de nada, é um rap da roça. Teve um firme na cidade de um tarde lampião, resolvi virar jagunço dos mais ruins desse sertão. Na primeira das tucaia pra mostrar qual era mal, avistei Zé das lacraia, tasquei um tiro de sar. O menino caiu morto durinho no meio da mata, morreu todo sargadinho porque tinha pressão alta. Mas eu que não era um sujeito muito ruim ainda, né? Troquei a carga da espingarda, usei bala deliça. Veio dona emengarda com balaio de linguiça. Tasquei um tiro certo na cacunda esquelética. Veia caiu morta porque era diabética. Você é ruim, hein, Zé Firmino? Ah, eu não tinha bala dietética.